Você vai ouvir agora, programa Caminho Santo. Apresentação, Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues. Caminho Santo, o espaço para as novidades do mundo evangélico. Mensagens de fé, pedidos de orações, a sua participação através de e-mails e cartas. Caminho Santo. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que Deus te alegre, que Deus te fortaleça, que você possa receber no dia de hoje a graça do Senhor Jesus e possa receber fé para que você vença os obstáculos da tua vida. Por isso é tão importante você ouvir a palavra de Deus. Deus, ele fala, a palavra de Deus diz no Salmo 29 que o Senhor fala sobre as muitas águas. O Senhor fala e a voz do Senhor quebra os cedros do Líbano. O Senhor é aquele que quando fala, vem ao teu espírito a voz do Senhor e essa voz te fortalece, te capacita. Por isso a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Amados, a palavra de Deus diz no Salmo 51, no verso 10, aquele salmo em que Davi tinha pecado, aquele salmo em que Davi tinha se arrependido diante de Deus, e ele escreve: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, porque às vezes, meus amados, dependendo da luta, da tribulação, o teu coração vai se contaminando, vai deixando de ficar puro. Você quer revidar com a tua força, você quer se vingar, você quer tentar vencer pela tua astúcia, pelo teu conhecimento, pela tua influência. E Davi, ele fala: cria em mim, ó Deus, um coração puro. Porque o coração puro, ele sabe que o Senhor é quem faz, o Senhor é quem executa, o Senhor é quem pode todas as coisas. E ele pede: renova dentro de mim um espírito inabalável. Davi era aquele homem que escreveu: estando o Senhor à minha direita, eu não serei abalado. Mas ele tinha passado uma tribulação aqui tremenda, ele tinha sido confrontado, a situação para ele que não estava bom. E ele pediu: renova, Senhor, dentro de mim um espírito inabalável. E é isso que eu peço para Deus sobre a sua vida, para que Deus crie em você um espírito inabalável, que você possa saber: as coisas estão difíceis, mas Deus está comigo. Não estou vendo uma saída, Deus está comigo. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isso é ter um espírito inabalável, e você vai ter no nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar agora com o Pastor Hélder. Receba a bênção de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a bênção, o poder e as maravilhas do nosso Deus se manifeste abundantemente sobre a sua vida. Deus, nós pedimos que a tua presença seja magnífica em cada alma, em cada coração. Que o Senhor venha fortalecer cada espírito, aqueles que nos ouvem. Deus, nós repreendemos todo o espírito das trevas. Nós pedimos, Papai, que todas as rádios que transmitem o programa Caminho Santo sejam impactadas com o teu amor, com a tua provisão, com a tua proteção. Derrame poderosamente do teu espírito. Faça, Papai, maravilhas, sinais e prodígios no nosso meio. Deus, nós sabemos que o Senhor é o Deus que agiu na antiguidade e continua com destra fiel de poder e amor, nos protegendo, nos guardando. O Senhor é o nosso salvo-conduto, o Senhor é o nosso refúgio, o socorro bem presente na hora da angústia. O que temeremos? Por isso, Senhor, gera em cada alma, em cada coração, a certeza que o Senhor é por nós. E agindo o Senhor, quem impedirá? Que a presença, o poder e as maravilhas do nosso Deus sejam abundantes sobre todos que nos ouvem e aos nossos parentes e familiares representados agora, em nome de Jesus. Amém. Eu quero ser um filho, um filho. ti, Senhor, contemplar tua beleza, voar sempre a teu lado, sentir o teu carinho, Senhor. És a minha fortaleza, se eu cair, me tome em teus braços, se eu sonhar, no teu leito eu me acho, renova-me, renova-me, Senhor. Quero te mostrar como é grande o meu amor. Jesus, ele veio pra te amar, veio pra salvar, Pai eterno e Senhor. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. A Sirlene nos mandou uma mensagem lá de São Paulo, dizendo o seguinte: Pastor, devo ou não guardar os 10 mandamentos? A lei de Cristo aboliu os 10 mandamentos? Minha amada, não. Todo o Antigo Testamento tem validade para os dias de hoje, com exceção daquilo que foi revogado por Cristo. Por exemplo, as leis cerimoniais de matar e imolar um cordeiro, um animal, como fruto do salário do pecado, isso foi destituído na vinda de Cristo, porque Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Então, todo cerimonial do Antigo Testamento, se é chegar a Deus, não há mais necessidade, porque o véu foi rasgado. Mas as leis morais, os princípios daquilo que Deus nos ensinou no Antigo Testamento, continuam tendo validade nos dias de hoje. Na realidade, o que Cristo fez foi uma leitura mais aprofundada do Antigo Testamento. Por isso que ele usa muitas vezes a expressão: ouviste o que foi dito, mas em verdade vos digo. Então, por exemplo, no Antigo Testamento, para que houvesse o ato do adultério, teria que haver a consumação carnal. Jesus Cristo faz um upgrade da lei e diz: não, se você já desejar no seu coração uma mulher casada, você já adulterou. Então, na realidade, o Antigo Testamento trabalhava muito sobre a esfera externa do homem, e agora Jesus trabalha sobre a ótica das motivações, as intenções de coração, o que se torna muito mais exigente. E essa exigência se dá fruto porque hoje nós temos uma revelação mais profunda da parte de Deus e porque o Espírito Santo habita em nós. Os 10 mandamentos devem ser seguidos. Aí você pode me perguntar, e o sábado, pastor? O sábado deve continuar na relação, e eu não entendo o sábado, o dia propriamente dito, mas o princípio que significa sabá, que é descanso. Nós devemos guardar no Senhor, e a grande maioria das igrejas evangélicas hoje, o que faz? Faz exatamente guardar o domingo, o dia do Senhor, para santificar o Senhor, para consagrar ao Senhor e como um ato de descanso. Então, os 10 mandamentos, não furtarás, não matarás, não adulterarás, não adorarás outros deuses, todos eles devem ser cumpridos cabalmente. A lei do Antigo Testamento só não vale para os dias de hoje naquilo que Cristo literalmente revogou. O que ele não tirou continua tendo valor e importância nos dias atuais. Deus abençoe, em nome de Jesus. Estamos apresentando Caminho Santo. Voltamos a apresentar Caminho Santo. Você vai ouvir agora Pastor Lincoln Galvão. Queridos ouvintes, nós estamos meditando no livro de Números, capítulo 27, a história de 5 filhas de um homem que tinha falecido. E naquela época a lei falava, se aquele homem não tivesse filhos homens, a herança devia ser passada para outras pessoas e não para aquela família. E 5 filhas desse homem pleitearam justiça diante de Deus, e Deus mudou a lei porque chegou diante dele argumentos justos. A palavra de Deus diz, então vieram as filhas de Zelofelate, Números capítulo 27, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. São estas o nome das suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes, diante de todo o povo, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto, não estava entre os que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dai-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Diz a palavra de Deus que Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e disse o Senhor a Moisés: as filhas de Zelofeade falam que é justo, certamente lhe darás possessão de herança entre os seus irmãos do seu pai, e farás passar a elas a herança de seu pai. Queridos, uma das coisas aqui que você tem que entender é que você tem argumentos de chegar diante de Deus. Elas chegaram diante do sacerdote. A palavra de Deus diz que nós devemos pedir conselho para o sacerdote, Malaquias capítulo 2, verso 7, mas falaram também diante de Moisés, e Moisés, naquela ocasião ali no deserto, era ele que intermediava diante de Deus e os homens. Hoje, meus amados, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo capítulo 2, no verso 5, portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Para você chegar hoje diante de Deus, você precisa unicamente chegar diante de Jesus. Você não precisa pedir a algum santo, São José, Nossa Senhora e por aí vai. Então, são tantos os santos que a Igreja Católica instituiu. Você precisa de um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Mas uma das lições que nós tiramos também aqui dessa passagem é que O primeiro significado do nome das filhas desse Zelofeade chama-se Macla. Macla significa fraca. Você pode estar fraco, você pode se sentir pequeno, mas a palavra de Deus, o Senhor diz que o Senhor escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, escolhe as que não são para envergonhar as que são, porque Deus é aquele que faz do pequeno grande. Ele escolheu José, o menor da sua tribo. Ele escolheu Saul, o menor da sua tribo. Ele escolheu Davi, o menor da sua tribo. Ele escolheu os profetas. Jeremias fala: Senhor, eu não sei falar, eu sou insignificante. Deus é aquele que não olha como o homem vê. Deus olha o coração. A Bíblia diz: um coração contrito e compungido, Deus não desprezarás. Quando você é fraco, aí é que o Senhor te faz forte, porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, quando você está se sentindo fraco, saiba, aí que você tem a força de Deus, porque não vai ser a tua glória, não vai ser o teu vigor, não vai ser a tua força, vai ser a misericórdia do Senhor. Aquela primeira filha se chamava Macla, significa fraca. Então, se você está fraca, você tem acesso diante de Deus, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. Quem se acha forte, quem se acha vigoroso, Deus olha assim e fala: você está fora. A outra filha se chama Noa. Noa significa em movimento, ou seja, ela era uma pessoa diligente, ela era uma pessoa ativa, ela era uma pessoa dinâmica. Você precisa, para que Deus mude a tua sorte, para que o favor venha sobre você, você precisa estar em movimento. Você se lembra ali daquele milagre que o paralítico foi levado por quatro homens ali na presença de Jesus, e a casa estava tão cheia que eles colocaram aquele paralítico sobre o telhado, tiraram as telhas e desceram o paralítico ali no meio da casa? Ou seja, aquele paralítico se sentia fraco, mas ele estava em movimento, ele era diligente. Você pode se sentir fraco, mas você tem que ser diligente, e aí Deus vai mudar a tua sorte. A terceira filha, o significado do nome Ogla, significa perdiz. Ou seja, você já tentou correr atrás de uma perdiz? É ligeira, é arisca, é ali bem ágil. Você tem que estar em movimento, e mais do que em movimento, você tem que ser ligeiro. A Bíblia tem, o mundo tem um ditado que fala assim: olha, cavalo lerdo bebe água suja. Ou seja, para que a bênção venha ligeiro sobre você, seja ágil, não fique ali dormindo. Todas as vezes que a palavra de Deus diz: e falou Deus a Abraão, levantou-se Abraão de madrugada, levantou-se de madrugada. Ou seja, Josué levantava de madrugada, Abraão levantava de madrugada, Gideão levantava de madrugada. Jesus constantemente fala assim: ainda alta madrugada saía Jesus. Amados, precisamos de ligeireza. A outra filha significa Milca. Milca, que significa conselho. Na multidão dos conselhos, o rei ganha guerra. E Tirza significa delícia. Eu quero profetizar na tua vida que a delícia de Deus, o favor de Deus, a bondade e o milagre de Deus virá sobre você, assim como veio sobre essas cinco filhas desse homem, mudando a lei em favor de uma injustiça, em favor dessa família, por causa de uma injustiça. Essas bênçãos vão te alcançar no nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique você na paz do Senhor Jesus. Você vai ouvir agora, Pastor Helder Rodrigues. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. A Ele toda a honra e toda a glória por toda a eternidade. Ontem nós estávamos falando acerca de que somos fruto, resultado, basicamente, daquilo que comemos, daquilo que pensamos, daquilo que sentimos, daquilo que cremos e também do mundo espiritual. E aí nós falávamos ontem que o que pensamos, cremos e sentimos é resultado daquilo que os nossos olhos veem, o que os nossos ouvidos ouvem, o que a nossa mente pensa e o que o nosso coração sente. E nós falamos isso tudo sempre na dimensão de nós vigiarmos os nossos pensamentos, de nós vigiarmos os nossos olhos, de nós vigiarmos os nossos ouvidos e nós policiarmos o nosso coração. A gente tem que entender, meus amados, que todo acontecimento, tudo que nos cerca, tudo que a gente vê, tudo que acontece conosco, há uma interpretação. E essa interpretação é resultado do que somos, das nossas crenças, do nosso estado emocional naquele momento, da nossa vigilância. E aí isso vai gerar as nossas ações e as nossas reações. Por isso a Bíblia diz de a gente vigiar e orar. Porque se a gente não tiver vigilante quando recebe uma palavra maldita, aquilo pode entristecer demais o nosso coração. Quando a gente vê uma cena terrível, isso pode fazer a nossa fé titubear, ou seja, enfraquecer a nossa fé. Então nós temos que ter uma dimensão fundamental, que os nossos ouvidos e os nossos olhos vão alimentar a nossa mente e o nosso coração. Vou te dar um exemplo acerca disso. A serpente, que era o próprio diabo, foi falar com Eva e disse: é verdade que você pode comer de tudo que há no Jardim do Éden? E a resposta de Eva falou, disse: não, do fruto do conhecimento do bem e do mal eu não posso tocar. E aí é Satanás mentindo, diz: certamente não morrerás do dia que comeres do fruto do conhecimento do bem e do mal. E diz que os olhos de Eva se abrem, deseja aquele fruto proibido, cobiça aquele fruto, e aí ela desobedece a Deus, entra num estado de rebelião e o pecado entra no mundo. Veja que foram os ouvidos dela que foram contaminados sobre uma mentira, os seus olhos se abrem de uma maneira equivocada e agora ela desobedece o próprio Deus. Eu quero abrir aqui um parênteses nesse sentido, porque quantas moças estão sendo perdidas porque começam a namorar rapazes que não são crentes. E aí, obviamente, as más línguas corrompem os bons costumes, essa pessoa vai sendo pouco a pouco desviada da fé. E quando ela menos espera ou quando ela menos percebe, ela já está fria na fé, negando alguns princípios que ela sabia que era uma verdade. Por isso nós temos que ter uma preocupação redobrada de nos relacionarmos de uma maneira mais íntima com pessoas que não pactuam da mesma crença do que nós. O apóstolo Paulo diz que não pode haver uma comunhão entre a luz e as trevas. Quantos fazem negócios, uma sociedade que eu me refiro, com pessoas que não são cristãs? Nós temos que ter a vigilância redobrada. Então, note e veja que coisa forte. Se eu cuido daquilo que vejo, daquilo que eu escuto, então os meus pensamentos e sentimentos serão mantidos puros. Estou falando isso para um cristão. E se eu me fortaleço espiritualmente por meio das orações, dos jejuns, da comunhão com os santos, da obediência a Deus e adorando ao Senhor, então as minhas crenças, os meus valores, os meus princípios serão transformados pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo e pela manifestação da palavra. E aí o que acontece comigo é que as minhas ações e as minhas palavras serão guiadas pelo Espírito Santo. Os meus pés caminharão por veredas de justiça, as minhas mãos farão o bem e a minha boca será uma fonte de bênção. Vou repetir para você. Nós temos que cuidar daquilo que olhamos e aquilo que ouvimos, porque aí eu vou manter os meus pensamentos e sentimentos puros. E se eu me fortalecer espiritualmente por meio das orações, jejum, comunhão com os santos, obediência a Deus e adoração, então As minhas crenças, os meus valores e os meus princípios serão transformados pela palavra, pelo poder do Espírito Santo e pela graça de Deus. As minhas ações e as minhas palavras serão guiadas e norteadas pelo poder do Altíssimo. Vigie com o que você vê, vigie com o que você ouve, para manter puro o seu coração. Caminho Santo. Queridos ouvintes, obrigado mais uma vez pela tua audiência, que Deus te abençoe, que você possa continuar andando na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Deus é aquele que sempre nos orienta na sua palavra. Provérbios, capítulo 5, verso 8, afasta o teu caminho da mulher adúltera e não te aproximes da porta da sua casa. A palavra de Deus nos orienta aqui, amados, a nós termos uma postura de prudência, uma postura de distanciamento. Não queira você ter muitas amizades com mulheres, não, você é homem casado, você é amigo da sua esposa. Você simplesmente cumprimente, tem uma postura de amizade distante, sabendo que o Senhor é aquele que pune severamente o ato do adultério, da prostituição. Provérbios 6,32 diz assim: o que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Meu amado, toda tentação, ela atrai e subtrai. Davi, quando ele cobiçou mulher de Urias, ele se arrependeu amargamente, houve rebelião na sua casa, foi uma catástrofe. Então você vigia na terra. Por isso Provérbios, capítulo 3, verso 18, capítulo 5, verso 18, fala assim: bendito seja o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Que você tenha só sua esposa, meu amado. Seja fiel, Deus é aquele que manda nosso leito ser um leito sem mácula. Deus preza pela santidade. Hebreus 12, 14, a Bíblia diz: segui a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, é santidade. Sem santidade, meu amado, não tem conversa não. Deus te abençoe. Lembramos o endereço do nosso site, www.pregaçõesevangelicas.com.br, e que Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus. Caminho Santo. Nós estamos terminando mais um programa Caminho Santo. Rogamos a Deus as misericórdias e a eterna consolação do Espírito Santo sobre a sua vida. Em Provérbios 23:7 diz: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Nós somos fruto daquilo que pensamos, meu querido. Vigie os seus pensamentos, mantenha os seus pensamentos puros na presença de Deus, para ser exaltado pelo nosso próprio Deus. É o que nós rogamos e exortamos o seu coração, a sua vida, para que ande no caminho santo, no caminho da paz e da salvação. Você acabou de ouvir Caminho Santo, o programa evangélico que o Brasil estava esperando. Apresentação: Pastor Lincoln Galvão e Pastor Hélder Rodrigues.